Passa o tempo e você preocupado com o que vai fazer, com o que vai acontecer. Tantos planos, tantas decisões. Pra você o tempo é curto e quase nada pode resolver. E se esquece de buscar a Deus, saiba que o tempo não é seu. Somos sem a mão de Deus.